tempo que brama por água. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Se ouve o meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de ti, tu és tudo pra mim, sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como o motivando os meus dias. Eu preciso, tu és parte de mim, a mais importante.